Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está entrando na sala de vigilância, quadrinhos, cinema, série de TV e tudo mais. A vigília não para. Você está escutando esse podcast ou assistindo essa live no nosso canal do YouTube. Então, se você está assistindo, já deixe seu like. Se você está escutando em formato de podcast, não esqueça de incluir o Sala de Vigilância no seu agregador favorito, no seu aplicativo favorito. E hoje o que temos é o debate definitivo da nova temporada de The Boys. O negócio vai ferver aqui, porque essa é a série que mais explode cabeças por minuto de cena. E para compor o nosso bate-papo, temos dois convidados especiais. Ele que é praticamente da casa, jornalista, criador do canal SideQuest, Misael Lima. Fala aí, Misael. Tudo bem? Sou eu, Misael. Tô aqui para falar de The Boys, pior série do ano para mim até o momento. Caraca! Olha aí. E também o editor-chefe do site A Odisseia, diretamente do Espírito Santo, onde está 40 graus, Felipe Hoffmann. 40 graus na sombra, rapaz. Muito obrigado pelo convite, gente. Vamos falar um pouquinho de The Boys. Não foi a pior série do ano para mim, eu até gostei, mas também sou podcaster, sou radialista nas horas vagas também, cuido desse site que chama odisseia.com e fico suado um pouquinho, porque aqui em Vitória o inverno é o verão e o verão é o verão. Eita nós. E sempre lembrando que eu sou o Robson Nunes, jornalista e editor-chefe do Da Vigília Nerd, aliás, já errar aqui, é Da Vigília Nerd, e você sabe, âncora dessa humilde live, desse humilde podcast. Então a gente vai direto para a treta aqui, a gente já começou quente aí com o Misael cravando que é a pior série do ano, e acho que a gente começa com um panorama geral aí, vamos fazer a rodada aí com o Hoffmann e com o Misael. Vamos dar um panorama geral aí, Hoffmann, o que te pareceu essa segunda temporada de The Boys? Ah, vamos lá. Eu assisti a série antes dela estrear, né? A Amazon tinha cedido os episódios pra gente, e eu vi nesses dois esquemas, de maratona e esses episódios espaçados. E quando eu assisti a primeira vez, há algumas semanas, eu confesso que eu gostei mais. Gostei mais da série por ter assistido ela em sequência, mas eu acredito que pela quantidade de informação que a gente vinha recebendo o tempo todo, né? A gente acaba vendo 5, 6 episódios no dia para matar depois. Acho que eu tinha gostado mais no início. Agora, assistindo semanalmente, vendo o hype da galera, o que anda comentando, discussão sobre personagens novos, a história deles, né? A gente acaba entrando mais na história e percebendo detalhes que tinha deixado passar, e aí a série acaba caindo um pouquinho no meu ideal ali do que eu tinha achado dessa segunda temporada, mas ainda assim eu curti. Eu gosto desse esquema de The Boys, de ser escrachado, de falar sobre mentiras, de mentir o tempo todo para se promover e você tá no topo. Mas algumas tramas, principalmente a do Deep, por exemplo, que foram completamente descartáveis. Achei que a história da Tormenta... Não, Tempesta. Tempesta. Tempesta, Stormfront. achei que a história dela foi muito mal aproveitada, né? Então, acho que poderia ser melhor. Poderia ter sido melhor aproveitado, enfim. A gente pode discutir isso aqui agora. Discutiremos. E aí agora vamos para o Misael, que já causou na sua introdução. Forçando a barra, né? Não, mas assim, eu assisti a primeira temporada, eu li os quadrinhos quando saiu na época, anos e anos e anos atrás, e eu assisti a primeira temporada com bastante expectativa, e a primeira temporada me pareceu um setup para a segunda temporada, porque foi preparando, e não foi a lugar nenhum. No final das contas, era um grande setup para a segunda temporada. A segunda temporada chegou, e ela foi um grande setup para a terceira temporada. E eu acho que a terceira temporada vai ser um grande setup para a quarta, e a quarta vai ser um grande setup para a quinta, e assim por diante. Porque esse é o padrão das séries que o Evan Goldberg e o Seth Rogen costumam fazer. Preacher foi a mesma coisa. Preacher teve a primeira temporada, que foi um setup para a segunda, que foi um setup para a terceira, que foi um setup para a quarta, e nunca teve nada, porque acabou a série e ela continuou sendo extremamente... ela não atingiu o potencial que ela tinha. E aí eu me pergunto o seguinte, se The Boys tem um potencial, e eles viram potencial na HQ para fazer um material escrachado, um material bom, um material divertido, diferente, por que que eles pegaram e simplesmente mutilaram a série... pegaram só algumas ideias dela e aplicaram elas, essas ideias que não são as ideias mais legais da história. As ideias mais legais da história é tu ver... É legal ter esses super-heróis que são realistas, que são heróis cheios de problemas, cheios de falhas, cheios de coisas. E tu tem essa oportunidade de fazer esses personagens enfrentarem eles de igual para igual, como é na HQ, por exemplo, e fazer essa história ser escrachada, ser escrota, aceitar, abraçar esse lado escroto da série, e eles decidiram fazer um monte de draminha que não leva a lugar nenhum. Então nós temos 8 horas de episódio, basicamente, porque eu não entendo a necessidade de ter 1 hora por episódio, porque a gente tem 3, 4 cenas que são realmente legais no episódio, 3, 4 pontos interessantes, 3, 4 ideias muito boas, que estão espalhadas ao longo de 1 hora, sem um bom desenvolvimento de personagem no meio, sem alguma coisa boa ali no meio. Não tem nada bom no meio, é um monte de coisa chata. A história do Butcher foi e não foi a lugar nenhum e terminou exatamente como começou a primeira temporada. A gente terminou essa temporada com ele igual ele estava na primeira. Então, tipo, por que que a gente teve todo esse arco? Por que a gente precisava conhecer o pai dele? O que que isso acrescentou pra gente? Por que ele precisava reconectar com a mulher dele, que ele achava que estava morta? O que que isso trouxe pro plot? Não trouxe nada pro plot, não avançou em nada a história, não, e ficou essa enrolação. E aí é o que eu dizia nas nossas reviews. Não romantizem encheção de linguiça, sabe? A gente tem séries boas com episódios enxutos, e Mindhunter, por exemplo. Mindhunter tinha episódios de 25 minutos e episódios de 40. Se tu não tem o que falar no episódio, faz o que tu tem que falar, fala o que tu tem que falar e toca a ficha. Vamos embora, não precisa ficar enrolando, não precisa fazer 1 hora de episódio só pra encher linguiça. Porque quando a série fazia o world building, era maravilhoso. Quando a série mostrava esses heróis fazendo as coisas pau no cu deles, era maravilhoso. Só que quando mostrava os The Boys, que eles não tinham bosta nenhuma pra fazer, e até agora não entendi por que eles são tão foda assim, porque eles mataram um herói em 2 temporadas, porque toda vez que eles me falam que esses personagens são maravilhosos, e eles mataram, e eles são muito foda contra os super-heróis, eles só me falam isso, eles nunca me mostraram isso. É a clássica de uma série de TV de um filme, show, don't tell, e eles não mostram, eles só falam. E aí quando eles falam, eu não consigo acreditar. Então, eu fico muito decepcionado com a série, porque eu realmente esperava que eles fossem pisar no acelerador, e eles não fizeram isso. Eles simplesmente deram mais uma pausa para fazer mais um setup para mais uma temporada, e a gente vai ter que esperar de novo isso acontecer. É, me parece que eles têm uma estratégia. The Boys virou praticamente o carro-chefe da Amazon, e eles vão espremer todo o suco que eles puderem dessa série, dessa produção, desses quadrinhos. Embora, como o Isael já comentou, eles tenham já feito bem diferente da obra-prima, né? E o que me parece? Como a gente já tem esse contexto? Falaram da segunda... A primeira temporada eu gostei, mas ela deu uma arrastada no final, assim, e ela terminou meio de qualquer jeito para mim. Nessa segunda, eles lançaram, no dia 4 de setembro, se não me engano, os 3 primeiros episódios. Eu olhei os 3 na sequência, porque foi divertido, tava bom, correu. No primeiro episódio, eles já resolveram a questão do Butcher voltando. Achei rápido, né? Achei ok. Já introduziram a nova vilã, a Tempesta, que tá muito bem, inclusive. E já fizeram a treta dela com o Capitão Pátria. Aquilo tudo me encheu, assim, de esperança, assim. Porque aquilo é legal. E aquela parte que o Misael comentou do world building. Enquanto eles mostram o impacto das coisas... Como nesse último episódio, que eles mostraram o vídeo do Capitão Pátria ensinando as crianças a se defender num ataque de um super vilão, né? Então, realmente, quando eles mostram essas coisas, fica interessante, enriquece bastante. Mas, ao mesmo tempo, depois desses 3 primeiros episódios que foram ótimos, a série arrastou de novo. Tivemos grandes momentos do Capitão Pátria, grandes momentos de da Tempesta, né? Mas depois eles começaram a forçar a barra, ele começou a matar gente na rua por qualquer coisa, eles começaram a fazer sexo por qualquer coisa, só para mostrar, só para causar, só para usar, olha como somos divertidos, né? O que o Misael comentou também, concordo, de que eles tinham uma boa cena no início, uma boa cena no meio, uma boa cena no final, e o restante, as conexões não surgiam. Concordo bastante com isso. E a gente veio, além, depois desse desfecho, eles vieram com a ideia do after show, com a Aisha Tyler comandando os bastidores, o que aconteceu na segunda temporada. Então, ou seja, já criaram um subproduto de The Boys para essa segunda temporada, porque eles viram que a galera estava no hype, que a galera estava usando, estava querendo. Né? Ok, sim, beleza, nada mais justo. Né? Agora eles já falam num spin-off de The Boys. E eu fico imaginando o que eles não vão espremer dessa obra do Garth Ennis para conseguir mais produtos, conseguir angariar mais seguidores, mais fãs, enfim, e crescer o próprio estúdio deles, o próprio streaming deles. Então, me parece caminhar quase com um lance de Walking Dead, que eles querem fazer mil spin-offs, mil histórias e, gente, calma, faz direito esse primeiro, assim, não vamos perder tanto. Consolido o produto, né, antes de fazer isso, mas eu acho que a Amazon tinha um produto realmente promissor na mão, ela poderia trabalhar muito bem com ele, sabe? E aí, quando ela viu essa necessidade de fazer um sucesso, mudando a forma como é distribuído, porque eu gosto dessa forma quando você coloca os episódios semanais, você gera esse burburinho, né? Também prefiro. E eu acho que é aquela coisa de você fazer aquela série da sua vida, né? A gente tinha American Gods, que aí caiu um pouco na segunda temporada, que a primeira temporada foi muito boa. E aí, quando a gente estava conversando que a série realmente... 8 episódios foi muito, cara. Acho que 5 episódios ali, no máximo, você conseguiria contar toda a história de uma forma bem sucinta, sem criar essas barrigas enormes que tiveram. Acho que, por exemplo, a história da Tormenta, da Tempesta, eu sempre confundo, sempre, da Stormfront, ela foi mastigada, e aí engoliram tudo no final, sabe? Ela guardava os documentos dela num baú destrancado para todo mundo ver, quem quisesse pegar, sabe? E aí pegaram aquilo e divulgaram de uma forma muito mais fácil. Eu acho que forçaram a barra um pouquinho nisso, e esse spin-off, que pode ser da escola da Volp lá, de criar super terroristas, né, é uma forma de mastigar ainda mais esse produto, que tem bastante história para contar, histórias boas, mas acho que não está sendo aproveitado da forma que deveria. O Seth Rogen não tá conseguindo dar o que ele falou que conseguiria colocar na série. Mas essas soluções simplistas, elas são a marca da série, porque, por exemplo, o Butcher convencendo a Volta a não matar eles porque eu tenho documentos lá que vão ser soltos, se você não fizer isso, tipo, não convenceu. Esse aí, argumento já usaram mil vezes na série, né? O final da temporada foi isso também. O videozinho ali, tipo... Sério, é isso que vai convencer ele? É isso que vai convencer um cara enlouquecido, um cara ensandecido? Aí a cena deles no próprio manicômio ali, que eles estão lá no manicômio, e daí do nada a pessoa começa a fugir. Tipo, por que eles não fugiram antes? Porque se ela tinha esse poder, não mudou nada, não teve nada de diferente naquele momento. Então é umas soluções super simplistas, assim, tem muito furo de roteiro nessa história. E essas são as coisas que eles não resolveram. Eles preferiram ficar enrolando com uns desenvolvimentos de personagens que não desenvolvem nada, as histórias do Hugh que não vão pro lugar. O Hugh foi outro que não fez absolutamente nada nessa temporada. The Boys, eu não sei porque a série se chama The Boys também, porque as The Girls fizeram mais do que eles, no final das contas, ali nesse último episódio. Esse último episódio foi muito bom. Essa cena foi muito boa, assim, foi interessante. E é isso que a gente quer ver mais. Porque o Garth Fennis, ele lê qualquer coisa dele, tu sabe que o ritmo dele é um ritmo intenso. É um negócio assim, tu lê aquilo e tu sente a tensão do que tá acontecendo. Tu sente a parte grotesca dos personagens, a parte grotesca da história dele. Preacher é assim, The Boys é assim. E eles entenderam que ele faz isso, mas eles preferiram diluir, talvez, sei lá, para não chocar as pessoas. Mas eles fazem as coisas chocantes igual. Então, tipo, abraça essa grosseria, abraça isso e vai, sabe? Tipo, as pessoas é isso que as pessoas gostam. E aí, só que ficou tipo, vamos segurar aqui um pouquinho, vamos fazer, tirar um leitinho de pedra aqui, um leitinho de pedra, né? Fazendo uma brincadeira com a ideia, né? Eles tinham essas coisas assim, essas munições na mão, mas eles parecem que eles querem frear, e era o mesmo sentimento que eu tenho em Preacher, porque Preacher foi assim também. Ele tinha momentos extremamente escrotos e outros eles meio que tipo, dá uma aliviada aqui, e isso me deixava um pouco frustrado, porque tipo, quem leu, e eu não li todo The Boys, mas eu li uma boa parte das primeiras edições que saíram na época, e tinha essa energia, e a série drenou essa energia, assim, tirou um pouco dessa coisa, e aí pegou umas soluções fáceis para resolver o problema do episódio. O problema do episódio é, como é que eles vão fazer para fugir desse manicômio? Daí, faz uma solução fácil aqui. E a gente teve uma participação especial ali do Sean Ashmore, eu não lembro agora, do Lamplight, alguma coisa assim. Aquela piada ali foi boa. Mas foi só para fazer a piada, porque também não aconteceu nada, né? Ele era o Homem de Gelo lá do X-Men, do Bryan Singer, e agora ele era o Piro, era igual o Piro, né? Igual. Foi só pela piada, foi pra cena do manicômio também, que... Eu parei, cara, eu juro que eu parei o episódio e pensei, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, mas está acontecendo coisas, sabe? E o que eles estão fazendo? Para quê? Não vai resolver nada, né? A e montagem... Aí... É, perdão, só complementando, a montagem dessa cena, ela é muito estranha, porque a Stormfront, ela tá lá no manicômio, e ela confronta lá, mata aquela, um outro superterrorista lá, e ela vai embora, e ela se encontra com o Homelander. E o Homelander tá com ela num certo momento, tá perguntando, ó, você tá mentindo pra mim, não sei o quê. E a cena do lado tá rolando, sabe, lá depois que ela foge. E aí depois ela volta, sabe, procurando o cara do isqueiro. E aí você fica sem entender se ela tava com o Homelander, ela largou ele lá pra fazer outra coisa, ele tava questionando ela porque que ela tá mentindo, onde ela tá indo, pra ela voltar onde ela tava, sabe? É, eu fiquei... Pô, por que estão fazendo isso? Que montagem estranha é essa? Sabe? É umas coisas meio nada a ver, assim, que acontece do nada, assim, mas ela encontra eles do nada também, voando, ela vai voando lá, acha eles no meio da puta que pariu, que nem o Homelander achou, né? A Palpatine, né? É, sei lá, é muito... Aqueles raios roxo. É, então tem essas coisas, assim, né, e aquela questão dos documentos que acharam dela no final. Pô, se ela era nazista, vocês quiseram causar, e eu acho que essa fizeram uma crítica bacana ali, porque a gente vê na sociedade hoje em dia umas coisas muito absurdas, né? E os caras vão lá, não, vão cravar aqui, ó. Não, nazista é isso, queime os nazistas. Aí eles constroem ela nazista, mas por que que eles não mostram então ela sendo nazista, se ela tem mais de 100 anos? É. Mostra o que ela fez, mostra a relação dela com a Vaughn, é Volt, né? Mostra, sabe, desenvolve ela, porque ela é uma personagem que já chegou massa, ela já chegou bem, ela chegou causando, o Homelander já ficou, o Capitão Pátria já ficou meio de cara com ela, né? Então... Isso me lembrou um pouco até aquela série Hunters também, da Amazon Prime. Horrível. É, que tipo, eles fazem aquele começo assim, que é super mirabolante, ou fazem uma cena cheia de frufru, cheia de farofa, e... Tá, e pra que serviu? Ah, não serviu pra nada, serviu pra ser esteticamente agradável. E essa... Teve até um episódio que eu achei muito bom no começo, que foi o episódio anterior, que começa com o cara acordando, sendo influenciado pela mídia e matando um cara. Boa cena. Que eu achei, cara, boa que cena maravilhosa. Aí, logo em seguida, eles fazem o payoff dela, que é eles dizendo, ah, nós vamos fazer aqui uma doação e tá resolvido, que também foi uma boa ideia, só que assim, eu queria ver se vocês fazem esse setup no começo... Por que a gente não tá vendo mais resultados disso acontecendo na América? Porque daí deu aquela cena, eles fizeram uma piadinha pra dizer que eles vão fazer uma doação e que vão orar pelas vítimas e vão continuar incentivando o ódio nas pessoas, mas eles não mostraram a repercussão que isso teve, mais casos desse acontecendo, ou então as pessoas sendo mais desconfiadas umas com as outras, e a gente vendo isso acontecer em outros momentos. Por exemplo, inclusive no momento que a Stormlight é presa, eles podiam muito bem ter sido por conta de alguém ter denunciado ela, pra usar esse setup que eles fizeram no começo. Mas eles não fizeram, eles só fizeram a cena porque era uma cena interessante, uma cena legal, bem escrita, e aí tipo, ah, é isso aí, e morreu ali. Então tem muita ideia boa que morre embrionária ali. É, parece que joga a ideia e depois esquece, sabe? Você não volta nela pra fazer as coisas. A relação do Homelander com o filho dele, ela começa no início e depois você fica um tempão sem voltar nela. Ele vai fazer outras coisas, ele vai se apaixonar, ele fica diferente, aí depois ele retorna para ver o filho dele. São coisas que a série simplesmente esquece. Mas acho que um ponto legal que eu gostei é que, isso já fazia na primeira temporada, é quando são essas críticas, exatamente essas críticas que a série faz com a sociedade. Seja nos filmes de super-herói, que são bizarros, né? Desde a montagem, as pessoas no elenco e tal, até o discurso do extremista que influencia as pessoas. E essas críticas que The Boys sempre fez, isso ainda permanece na segunda temporada, e eu gostei. Esse episódio do cara sendo influenciado é muito hoje, sabe? É muito o que acontece, assim. Então, os memes sendo feitos, acho que esse tipo de crítica pontual ao comportamento da sociedade, ele é atual, ele é contemporâneo e é interessante ver. E aí a Stormfront tendo que se adaptar a esse novo mundo, né? Então, eu acho que faltou um pouco dessa história dela. Ela era a Liberty lá no início, e aí ela some, desaparece, depois retorna como uma nova membro do set. Isso é esquecido. Acho que poderia ter voltado na história dela, construído todo esse background para Eu não sei se matou ela no final, né? Porque ela não acaba ficou claro. Não, ela vai voltar Darth Vader, porque ela exatamente. Tá fazer uma piadinha disso daí. Aqui, às vezes recompõe o corpo, não sabe o poder dela, né? Vamos fazer o James Earl Jones dublar ela. Se não mostrou o corpo morrendo, se não mostrou o corpo morrendo é porque não morreu. Então, exatamente. Então ela provavelmente vai voltar e aí a gente tem o Jesse Eccles, né, como o Soldier Boy vindo para a terceira temporada, sim, que dá para fazer esse contraponto, e é um cara que matou nazistas na guerra, e confrontar uma nazista acho que seria interessante nessa terceira temporada. Né? E eles têm um vilão muito bom, que é o Giancarlo Esposito, que ficou muito à margem essa temporada também. A gente sabe, né, que ele é um excelente vilão do lado de Breaking Bad, tá no Mandalorian. E eles têm ali um potencial muito grande que eles não estão usando. Ele está ali meio nos bastidores, às vezes se acadela. No último episódio, o Butcher simplesmente dá uma telefonada para ele, dá uma conversada, sabe? Tipo, manda um zap, né? As coisas que se resolvem muito fácil. Assim, ah, não, mas eu tenho telefone do cara, vou ligar aqui. Sim. E já resolvo, sabe? Já o videozinho aqui vai funcionar como uma chantagem. E no meio da temporada, eu tive a impressão assim, tipo, o Butcher tá, fechou com o Noir ali, beleza. Daí eu pensei assim, tá, ok, então a partir de agora a Vought vai perder o controle do Seven, talvez, porque o Homelander vai ficar maluco, vai ir com a Stormfront, eles vão se soltar antes da gente saber do plot da Stormfront. E aí eles vão ficar maluco, eles vão se separar da Vought, eles vão ser o Seven, eles vão começar a tocar o terror, e a Vought vai bancar os The Boys com Vi pra eles poderem conter os... E a gente vai entrar no plot da história finalmente. Só que aí eles meio que, tipo, no outro episódio já disseram que não, o soro não fica estável em humanos, aí tu já fica assim, ih, então não vai ter... Aí no outro episódio eles dizem, não vamos distribuir pra todo mundo porque a gente tem e tal, daí tipo, tá, mas eles estavam recém conseguindo estabilizar numa pessoa... Eles acham que já tá pronto, então assim, já vão sair distribuindo. Então tá bem confuso, assim, foi bem atropelado. E eles podiam ter aproveitado essa oportunidade para já colocar os caras para fazer alguma coisa. Mas como eles querem fazer 5 temporadas, eu acho que só vai ter isso mesmo na 5ª temporada. Então vai ser 4 temporadas de gente da... Eu vou usar a expressão que eu usei na nossa review, tá? Que é mais ou menos isso. Eles vão ficar esfregando pra gente dar uma gozadinha só lá no final, sabe? Vai ser tipo isso, basicamente, assim. É possível, porque o que eles fizeram na segunda temporada? Zeraram tudo e os... Zeraram tudo. Eles se separaram de novo, eles vão ter que se unir de novo na próxima temporada. Vai ter um novo vilão. Ou seja, vai ser a mesma coisa da primeira temporada e da segunda temporada. E aí eles vão, sei lá, como ir pra terceira temporada. Mas essa ideia que o Misael deu já era... muito mais interessante. Ah, tu já colocava as coisas pelo menos no caminho, assim, né? Foi porque eu tava lendo isso da história, a história não, meio que não rumou pra isso, assim. Fora que eles começam essa temporada com uma cena muito massa do Black Noir indo combater lá o super vilão, que é super estereotipado também, e aí ele resolve também a questão do super vilão numa cena, numa abertura. Uhum. E aquela questão dos super vilões, ela vai... permanecer até o último episódio, mas a gente não vê mais... Não vê mais nenhum, é verdade. Por que eles precisam de mais super se eles não têm esse problema? Esse problema não está acontecendo, não estão me mostrando esse problema. E fora isso, eles têm 7 super-heróis. Bom, se tem um outro super-vilão, pô, você não tem 7 super-heróis, não servem para ir lá bater no vilão? Não serve para isso? Por que precisa de mais super? Sabe, super aleatório essa questão de ter mais... Essa não vai criar, assim. Mas vamos ler os comentários que o Dan Nunes colocou aí pra gente. Ficou no ar para ser abordado o arco da família do Butcher mais pra frente, né? A família do Butcher foi realmente uma coisa aleatória ali no meio para falar que ele tinha um irmão, para ele fazer a promessa pelo irmão dele. Pois é, então... o pessoal veio comentar que de repente o irmão dele é o Black Noir. Eu fiquei meio assim, tipo, tá, faz sentido e tal, sabe? Tipo, mas não vejo assim o que isso vai agregar à história. Não tô vendo isso agregar na história muito. Aí o Dan ali, achei foda a abertura de alguns dos episódios como o último. Tem os respiros muito bons, né? E ele comentou que a Stormfront, a Tempesta, está presa. Ele comenta no final, lá quando ele vai dar a coletiva. Aliás, que belo momento daquele da coletiva, né? Porque a gente vê a expressão do Anthony Starr ali falando e ele se contendo e se segurando, ele tá tenso. Eu não sei se até não fizeram um tipo de enchimento no rosto dele, porque ele começa a estar mais inchado, assim, sei lá, foi uma coisa muito estranha, assim. Tecnicamente, essa série ela é impecável, assim, eu entendo que eles devem ter um orçamento bem alto também, então tá muito bem aplicado, assim, é narrativamente que ela me incomoda, e ela me incomoda bastante nesse ponto. E aí eu pego, aí o que que acontece? No meio da série a gente tava assistindo Lovecraft Country começou meio assim, e quando a gente viu, caralho, ela tava muito boa, e aí tu começa a ver, tu faz o paralelo entre as duas, aí que começa o veneno, né? Tu começa a ver, Lovecraft Country aproveita cada segundo do episódio pra mover o plot pra frente, desenvolver bem os personagens e fazer a história andar. Eles não ficam enrolando. Toda vez que tem uma conversa, ela tem um propósito dentro do episódio, pra tu saber mais sobre as personagens, pra tu entender elas. É sempre uma história que te marca. Tanto é que se hoje tu me perguntar que aconteceu com a... com a Lete lá no começo, por que que ela é assim e tal, eu meio que sei dizer porque eu entendo o sentimento dela porque esse desenvolvimento é muito bem feito. Mesmo que seja só com palavras, sem visual, porque eles gostam de fazer isso, Maldição da Mansão Bly também faz isso, eles conversarem muito e as histórias te marcam. Agora, se tu me perguntar o que o Hugh falou pra Starlight quando eles fizeram aquela road trip deles, eu não vou lembrar nada, porque é completamente inútil pro personagem. O personagem não cresceu nada nessa história. Todos eles saíram da mesma forma como eles entraram. Isso é aquela coisa que a gente tava falando da encheção de linguiça, assim. Tipo, tu não consegue desenvolver esses personagens bem o suficiente e tu não bota o plot pra frente. Então fica só aquele monte de coisas perdidas dentro do episódio. É, foi ponto bem baixo aí dessa temporada. E vamos ver o que mais tinha aqui anotado. Tu acha que ela é superestimada, Mizé? Nossa, demais, meu Deus do céu, é o que mais me irrita nessa série. É por isso que eu fico tão raivoso, assim, por isso que eu fico tão irritado, porque eu esperava que ela fosse um pouco melhor, eu entendo que ela tem várias coisas boas, mas porque ela é tão superestimada, porque ela tem tanto hype, porque as pessoas babam tanto ovo, eu tenho que ser mais crítico em relação a ela. É a mesma coisa que Game of Thrones, a gente falava de Game of Thrones. Por que que eu vou falar mal da série... só porque eu vou falar mal da série, beleza, mas tipo, ela tá se colocando como a maior série da Amazon. Game of Thrones colocava como a maior série de todos os tempos. Ah, tu te coloca como a maior série de todos os tempos, eu vou te cobrar por isso. Então, tipo assim, tem que ser pesada a crítica em cima disso. Porque tu tem que entregar, se tu é a melhor série da Amazon, tu tem que me mostrar por que que tu é. Se as pessoas te dizem isso, tu tem que... as pessoas têm que me provar isso, as pessoas não conseguem me provar. Então eu fico com aquela impressão que, tipo assim, e eu falei isso várias vezes também, tem a primeira, começo da temporada é bom, as pessoas, que legal, o começo da temporada foi bom, o final da temporada é bom, elas esquecem que naquele meio não tem nada, sabe, nada que se aproveite, assim, tem pouco que se aproveite, que tudo podia ser resumido. Então, e aí as coisas que são, que impressionam elas são o quê? São as coisas de shock value, que eles chamam, valor de choque, né? Que é o pinto enroscando no pescoço do cara, as minas chutando a nazista, que... Falar mal de nazista, eu sei que hoje em dia a gente tem toda essa questão de que nazismo está sendo um pouco relativizado, mas falar mal de nazista é muito fácil, sabe? É muito mais difícil tu falar sobre supremacista branco, então, que é o que o Watchmen fez ano passado e fez muito bem. Tanto é que é muito mais pesada a crítica de Watchmen do que a crítica que The Boys está fazendo. Então, é choque velho e o fato das pessoas... E parece assim que eu vou agradar ao meu público, que é adolescente ou que é jovem, que se impressiona facilmente, então eu não preciso oferecer o conteúdo. E aí é isso que acaba me fazendo ser mais penteiro em relação à série daí. Mas é bem isso, é bem essa história. Eles conseguem entregar bons momentos e a galera fica só se apegando a esses bons momentos. Apesar de que eu acho que a gente pode comentar desses bons momentos aí. Eu acho que, claro, os que mais causaram aí pro lado positivo foi o momento em que o Capitão Pátria está no seu chalé com a nossa querida a chefe dele da temporada passada. A Melody, E a gente pensa, pá, que legal, ela era uma super, ela voltou, ela sobreviveu. Mas não. Não. Ela não era uma super... Ela era um transmorfo E o cara tava passando por ela. Pá, aquilo é bizarríssimo. Toda a parte boa da série é quando foca no set. Quando foca, por exemplo, gravando aquele filme que é o Dawn of the Seven. Aquilo foi genial, tá ligado? Sim. A cena das gurias falando ali, dela se juntando ali, fazendo a cena das três mulheres que... Fazendo aquela crítica ao filme da Marvel também, do Avengers Ultimate, Avengers Ultimato, que daí elas chegam todas as mulheres juntas, assim, aquilo ali foi muito divertido. E eu particularmente gostei da parte do Deep. Tá? Eu achei que foi legal. Até no final, Felipe que está entre nós novamente aqui, ele não gostou. É, eu gostei um pouquinho dela, mas eu acho que no final se perdeu um pouquinho também. Mas era pra mim as partes mais divertidas, porque ela fazia o world building. O world building é tão bom que... Rapaz, deixa eu pegar o gancho do Deep, que eu tava incomodado com a trama dele, né? Tudo que ele tava fazendo ali. E aí eu cheguei num ponto do início achar que seria um documentário que estavam fazendo, sabe o show do Truman? E ele não tava ligado no que tava acontecendo. O pessoal oferecendo fresca para ele o tempo todo. Eu achei que seria algo de documentário. Mas aí depois a trama foi avançando de escolha de esposa para ele, ele tentando voltar pro set, que não fazia muito sentido, porque ninguém queria lá, ele sendo enganado, ele não parava para pensar nisso, sabe? Acho que faltou esse feeling do próprio personagem de entender todo o contexto. E aí, sim, quando explode a cabeça do pastor lá, eu falei, meu Deus, foi um arco inteiro que voou pelos ares, assim, exatamente. Um personagem novo, sabe? Eu falei, pelo amor de Deus, poderia aproveitar melhor isso aqui. Foi bem desperdiçado mesmo, o final foi bem desperdiçado, mas eu gostava das inserções que tinha no meio, assim, da história. Aquele lance de mostrar como se fosse um reality show, como se fosse um The Bachelor e tal, né? E sim, esse tipo de coisa eu tava achando interessante. Quando chegou no final ali, daí já meio que, tipo, eles esqueceram. Parece que eles começam o plot, aí eles não sabem como terminar e terminam de qualquer jeito. Assim. Vamos botar esse cara aqui pra depois estourar a cabeça, porque, como eu falei na abertura, é a série que mais explode cabeça por metro quadrado ou por minuto, como preferir. Né? A cena do julgamento foi maravilhosa, assim, você constrói toda uma tensão, toda uma coisa para, pô, meu Deus, tava aí no cara que criou o Homelander depois, sabe? E aí, de repente, começa a explodir cabeça, a Ashley, coitada, perdendo o cabelo e explodindo gente na frente dela o tempo todo, ela cheia de sangue. Tem até uma foto no Twitter, no Instagram do Tony Stark, que ele tirou junto com a atriz que faz a Ashley, ela toda coberta de sangue. É muito, muito legal você ver o desespero que ela tem, sabe? Porque ela é humano no meio de tantos super-heróis ali, né? E ela quer se impor dentro de uma profissão que é completamente... te suga muito. Eu sou publicitário, eu sei como é a vida de uma agência. E a Naval... É quase uma agência de publicidade, só que com super-heróis, assim. Sim, os momentos dela são muito bons, né? Ela é uma boa atriz também, então ela consegue entregar tudo que precisa aparecer ali, por mais absurdo que seja, né? O teu tracking baixou, meu Deus, Twitter, vai lá, hashtag tá subindo, cara, é muito tanto bom. Tanto é que a esqueci o nome dela, que tem um par romântico com outra mulher. Queen Maeve. Isso, a Maeve. Ela fala assim, Ashley, seja humana pelo menos uma vez. Sabe? Ela tinha passado de um término e ela estava preocupada com números, com audiências e tal. É muito publicitário aquilo, é extremamente publicitário. Sim, e é real. Não, a gente vai aproveitar que tu é lésbica, vamos unir o povo gay aqui, vamos botar arco-íris em tudo, os teus cereais vão ser veganos, isso aqui. Eu achei muito interessante a análise dela, dizendo assim, tipo, uma do casal tem que ser meio homem, porque daí fica um casal homem e mulher, tá ligado? Fica, bah, é foda isso aí, tá ligado? Tipo, é uma análise que faz bastante sentido, assim, se tu parar pra pensar. Que absurdo, que absurdo. A gente falou antes, Hoffman, da cena do Capitão Pátria com o Transmorfo. O que te pareceu? Meu Deus, cara, o que foi aquilo? E eu acho que ali foi o ponto de virada do personagem, né? Quando ele se vê, quando ele olha o reflexo dele, aí ele fala que... Eu acho que cai uma máscara dele de... Ele pode delegar outras coisas para outras pessoas, né? Confiar em outras pessoas que não seja ele mesmo. E quando ele mata, tecnicamente, ele mesmo, e aí corta para uma cena que muito claro isso, assim, ele saindo num corredor com uma porta abrindo, toda branca no fundo, é como se ele estivesse passando num portal da consciência que estava trocando de ideia, assim. É, ali foi um ponto de virada pro personagem, meio bizarro, talvez, né? Estilo depois, né? É, mas uma das coisas positivas, porque as outras partes que forçaram a barra com ele, com a Tempesta. Foi muito jogado para a torcida, ah, vamos fazer porque eles porque a gente quer fazer, não tinha muito sentido. Aí tu pensa o seguinte, eu pensei também assim, tipo, nós vamos ter uma virada nesse personagem, ele vai ficar maluco, ele vai fazer alguma merda durante o negócio, a merda nunca acontece, né, nunca vai para nenhum lugar nenhum, e no final, quando ele tá lá batendo punheta na frente, em cima da cidade, mostra que, tipo, não, ele voltou a estaca zero também. Eu queria ter visto ele perder o controle, sabe, eu queria ter visto ele realmente, assim... ficar insano, ou pelo ficou menos... Ficou no sonho dele, dele, né? Ficou só no sonho dele, né? Ficou no sonho, que foi um fake-out bem sem vergonha, né? Bem sem vergonha. Eu achei que ele ia matar alguém ali quando ele tava se masturbando, e aí quando chegasse no finalmente ali, ele ia matar alguém com jato de porra, né? É, com jato de porra, né? Ficando bem claro. Aí corta a cena, eu falei, não fizeram isso. Aí eu, que bom... Não sei. Perderam a oportunidade. Perderam, mas eu acho que foi bem isso mesmo. Ele se mostrou muito louco, assim, assim que ele se mata, né, o personagem, o doppelganger lá, ele se mostra perdendo o controle de todas as situações, e depois ele tá meio que normal, assim, ele vai questionar a Stormfront, ele vai fazer outras coisas, e meio que esquecem essa loucura dele. Acho que quisemos jogar algo, um tempero ali, que não... Sabe, não marinou, não deixou ficar pronto, tirou... Diluiu na água. É bem isso, bem isso. O Lucas Carvalho está comentando aqui, acho que a gente já pode repetir, já que ele perguntou. E a trama da Igreja da Coletividade, gostaram? A gente já pincelou um pouco aqui, mas acho que vamos retomar já que ele perguntou. Eu gostei do começo, achei que foi bem trabalhado ali nos primeiros momentos, a introdução do The Deep e dessa influência deles, e aí no final meio que caiu... Acabou assim do nada, sem nenhum tipo de conclusão, nenhum tipo de utilização de verdade. Eu acho que acho que tipo assim, no final ficou naquela coisa assim, o Deep fez tudo isso pra voltar pro Seven, e aí quando ele se sacrificou, fez tudo isso, e agora ele não vai ter nem oportunidade, vai ter que começar tudo de novo, e ele vai ficar ele vai ser a piada de todas as temporadas, ele nunca vai conseguir voltar pro Seven, porque ele sempre vai se enfiar em mais uma roubada que não vai dar certo. Acho que ele vai voltar a ser escrotão, Mas eu achei até, um pouco me surpreendeu, porque no momento do desfecho da trama, onde a gente tem a candidata lá passando e ele recebendo a ligação dele, vamos negociar aqui, vamos baixar os impostos para a igreja, alô, realidade Brasil, vamos fazer isso, claro, liga lá para o meu escritório, beleza, aí ele tá, que beleza, desliga o telefone, cabeça explodindo, e aí a gente vê o plot twist que a gente achou que era aquele outro personagem que sumiu, né? Que estava fazendo lá durante a fuga do laboratório. E é a própria candidata ali, que eu esqueci o nome. Mas essa parte eu achei interessante. Eu digo, pode ter uma coisa melhor aqui para o futuro. Mas, de novo, eles vão ter que construir a rapaziada, né? Eu só fiquei implicando... Porque a Igreja da Coletividade, ela se mostrou muito influente com a Volk, né? O cara conseguiu conversar com o Edgar lá num jantar, tinha informações sobre os Seven, outros mutantes, sabe, dos esquemas, sabe? Para terminar dessa forma. É uma organização ali que tinha muita informação, se mostrava ser muito importante, e acaba dessa forma. Então, eu acho que poderia ser mais explorado, talvez trabalhar com esse vilão, montando um outro esquema de super-heróis, querendo fazer esse oposto da Vol, não sei. Mas acho que acabado da forma que foi, por mais que tenha esse personagem que a gente não achava que era, né, aquela candidata sendo uma super, acho que poderia explorar mais isso, e só ficou um arco inteiro de passagem para mostrar esse personagem e para colocar alguma função no Deep. Como basicamente foi todos os arcos, eu acho, basicamente, né, porque, tipo, tudo foi, vamos fazer, zerou, começa do zero, zerou, começa de novo, então tá sendo, tipo, esse, esse reinício. Mas assim, até falando de pontos positivos, que a gente não falou muito, mas eu gostei muito das partes. As partes do Seven sempre me entretiam, pelo menos, sabe? Eu quero ser... Eu vejo uma série pra me entreter, né? Eu quero assistir algo que me divirta. Então, quando a coisa, quando começa a enrolar, eu nunca, nunca faço isso. E eu nunca vou acelerar uma série vezes dois pra assistir ela. Até porque não tem na Amazon Prime, senão eu faria. Porque essa aqui foi a vez que eu fiz. Eu pulei partes de conversa que eu sabia que não ia dar em nada. Principalmente do Butcher com a mulher dele, naquele episódio onde eles, onde ela vai, daí os dois transam e fica toda aquela lenga-lenga e não aconteceu absolutamente bosta nenhuma. Mas toda vez que aparecia um Seven era muito legal. E toda vez que tinha esse world building era legal. Por exemplo, eles viajando pelo fazendo road trip por dentro dos Estados Unidos, e tu vê um celeiro pintado com Capitão Pátria, e tu vê um programa de TV falando sobre os heróis e esse tipo de coisa, isso tudo é muito legal, sabe? Tipo, e eu fico chateado porque eu vejo esse potencial desperdiçado, daí fica tipo, mostra mais disso então. E isso é uma coisa legal das HQs, porque tinha tanto personagem, tinha tanto bicho chinelão que eles podiam simplesmente só chegar e sentar um soco na cara e matar eles, que não tinha problema, tu não tinha que ficar poupando os heróis pra eles serem, pra eles serem tipo o grande ápice do enfrentamento acontecer só daqui a 3, 4, 5 arcos dentro da HQ. Tu já saía matando tudo aquela, passando rodo naqueles heróis menores. Porque a crítica da HQ também é em relação ao grupo, a Marvel e a DC terem esses 500 grupos de super-heróis, dos quais três deles eles focam e o resto é tipo aquele monte de grupo avoado assim que não serve pra nada. Os Novos Guerreiros, por exemplo, na Marvel, né, que depois acabaram sendo mutilados pra Guerra Civil. Então era legal ver eles, a gente reconhecendo esses super-heróis pequenos e os The Boys matando eles. E aqui a gente tá só vendo, tipo, os caras meio que, tipo assim, tentando matar uma super-heroína com metralhadora, tá ligado? Tipo, eu passo com uma bazuca patética, depois. Que cena patética aquilo, mas eu vou pegar a bazuca, tipo, por que tu não tava com ela na mão, filha da puta? Vou só retomar uns comentários aqui, antes de continuar. Vai lá, Alisson HQ colocou Capitão Pátria versus Superman, né, que é a sátira própria do Superman. Tem uma capa de The Boys, só pra comentar, que é inspirada na do Grant Morrison, do Superman, que é ele sentado, que é o Superman sentado, né, assim, sentado informalmente, assim, olhando, que é uma capa super clássica. Hã? Sim, olhando pro horizonte, sim. Isso aí, olhando assim, tipo, bem esperançoso, e a capa do Capitão Pátria, ele com uma suástica nas costas, assim. Então, tipo, tinha essa analogia bem legal. É. E agora ele pediu um spoiler da cara aqui, ó. É verdade que a fraqueza do Black Noir é nozes? É verdade. Não, não é, é amêndoas. Amêndoas? Ah, desculpa. É. E é muito bom porque ele vira um vegetal logo, né? Então, acaba com o cara, né? Ele só cheirou o negócio e morreu, né? Eu achei uma solução muito legal, assim. Pô, o cara é invencível. Explodiram 5 panelas de pressão em cima dele e ele continuava intacto. E aí, de repente, uma noz, uma amêndoa, faz ele ser derrubado, sabe? A explosão do primeiro episódio lá, né? Sim, né? E esse é um dos setups que tem payoff, né? Porque a maior parte dos setups que a gente falou aqui não tiveram payoff, não teve um pagamento para aquela coisa. Eles mostraram ele lá com a mulher comendo um biscoitinho de amêndoa, ele, ó, bota fora. E aí, tipo, por quê, né? Que besteira, né? E aí depois, foi boa essa daí. Por isso, né? Eu acho que The Boys. Ah, pode continuar com as perguntas. Tá. O Lucas Carvalho, vocês acham que o Edgar tinha tudo sob controle? Era tudo um plano dele? Será? Acho que não. Não sei. Ele tá meio sem controle, né? É a primeira vez que eu vejo o Giancarlo Esposito num papel de vilão sem controle. Ah, é não porque quero, tu não, né? Assistiu. Não, é porque tu não assistiu Once Upon a Time, que era o espelho. Não assisti. É ruim demais. Ó, o Alisson, pra ti, Misael. Tô pra você e sua mulher. Nada de assistir a terceira temporada. Claro que sim, óbvio, a gente tem que falar mal. Mas é capaz que a gente não vai assistir. Nem que seja só pra falar mal. Cara, eu acho que The Boys tem tanto background pra você explorar, né? Assim, eu acho que a série se mostra tão mais grandiosa com os arcos que ela tem dentro dela, que se prender em coisas dos The Boys, sabe? Que não leva a lugar nenhum. Acho que é uma coisa que você pode mudar no futuro, sabe? você tem tanta história para contar. Essa parada do road trip pro interior dos Estados Unidos foi muito legal, porque você viu todo o contexto do país, como funciona com relação aos super-heróis. Então você tem tantos outros personagens que você pode fazer ao redor das cidades e tal, que eu acho que só ficar nesse contexto do Seven, sem ir para lugar nenhum, só correr atrás do próprio rabo, é um desperdício de histórias, de material que você tem, que tem um background muito grande, tem uma base para construir ali. Eu acho que The Boys desperdiçou muito disso nessa temporada. Até porque os The Boys mesmo, que são contra os Supers, realmente eles não têm nada que fazer. Eles não têm a mínima chance de combater qualquer um dos super-heróis, né? É. Então, o cara é muito aleatório. O leitinho de mamãe se enforcou com um peru gigante, cara. Por favor. Pra combater o vírus. Muito preso. Aí eu até comentei assim, eu tava num grupo de Facebook, eu tava comentando, daí eu fiz um paralelo, assim, tipo, né? Quinto volume da HQ, quinta edição da HQ do The Boys, é ele saindo no soco e estourando um grupinho de merda de super-heróis que tinha lá. Sangue voando pra tudo que é lado, os ossos voando pra tudo que é lado e tal. E no nosso terceiro episódio, quarto episódio de The Boys, tinha uma discussão entre o Hug e a Starlight sobre o relacionamento deles. Então, tipo assim, aí as pessoas, ai, mas é que tu tem que ver que tem que ter desenvolvimento, só que não é desenvolvimento, é enrolação, tipo, me dá o que eu quero ver, me dá entretenimento, me entretenha, pelo amor de Deus. E os caras... Essa situação do leitinho foi meio bomba, né? Uma situação dura de lidar, mas meio bomba. Olha o trocadilho, hein? E a Luz Estrela, vamos combinar que nos momentos que ela tem que lutar com alguém, tu vê que ela é uma pessoa mongolona. Ela não sabe a mínima noção de lutar. É. Eu acho que essa questão dos poderes, assim, que fica bem aleatório de um episódio para o outro. Em um episódio, a Tempesta pode ser muito superior ao Capitão Pátria. No outro, ele é muito superior. No outro, a Rainha Maeve dá um pau nela. E ela tava sempre com medo. E a própria Luz Estrela, quando ela, na primeira temporada, chegou causando lá, super poderosa. Que, é a mais mongolona. Faz um negócio assim, tipo... poder dela é acender farol, cara. É ficar com luz acesa. É, exatamente. De brilhar o olho. Teve um bom setup, assim, que muita gente achou que ia acontecer, mas a série não foi tão brilhante a esse ponto, de que, bom, a Stormfront, ela usa raios, então talvez a Starlight consiga ser uma boa antítese, sugar esse poder dela para derrotar ela, sem ela saber. Ia ser uma boa ideia, porque a gente começa a ver mais sobre como é que funciona o poder dela várias vezes e dá a entender que poderia ser uma coisa desse tipo, e eles não aproveitam também. Não. Ó, o Lucas comentou aqui, esse último episódio deveria ter tido mais coragem, matar um dos boys, matar o French, ele achou que mas o French... Mas eles não fizeram nada, não fizeram vai nada. Matar eles. Eles não fizeram eles nada. Não, com perdão da piada aqui com o Hoffman, é que nem o Fluminense, é um time tão bonzinho, nunca fez mal pra ninguém. Rapaz, sabe que aqui essa piada é com Botafogo, virou bairro. Então, assim, tá lá, só existe para você passear e pronto. Muito bom, muito bom. Eu acho que, assim, matar o personagem por matar, eu não sou a favor disso, matar pelo valor de choque, né, que nem a gente falou antes. Eu acho que tu tem um arco para contar da história de um personagem e tu já encerrou ele, aí faz sentido tu matar, porque, tipo, tá, então esse personagem teve um propósito, sabe? Tipo, o propósito dele era X e ele cumpriu esse propósito, ou tem outro personagem que pode seguir com esse propósito e ele pode morrer. O Obi-Wan Kenobi morrendo é isso, sabe? Tipo, ele é o personagem que ele poderia ajudar, mas o que ele tinha pra ensinar ele já ensinou, então o Luke pode ir adiante e continuar sem ele, então o arco dele se fechou. Tu matar só por matar é um pouco de choque que não serve pra coisa nenhuma, e no caso dos The Boys, que não fizeram nada, matar eles é irrelevante. É, não sabe? Sabe. Eu achei que faltou uma cena igual a do bebê na primeira temporada. A cena da baleia até chega lá, assim, um pouquinho, mas não é igual a cena do bebê, que é escrachadaça. Ele usa o bebê como arma mortal. Aliás, faltou o Billy Butcher nessa temporada, né? Porque ele ficou ali meio oscilando. Ele não apareceu nenhuma vez nessa temporada, né? Que coisa, acho que deixaram ele pra terceira, de repente. E eu, porque uma coisa que eu preciso perguntar aqui para vocês, se vocês acham ou não, Carl Urban. Você tá com peruca, né? Você não pode ter tanto cabelo, aquele cara. Tanto tempo, muito cabelo, cara. Ele tinha o quê? Em Senhor dos Anéis ele tinha muito cabelo. Agora... Mas era peruca lá daí. Agora... E que já é um impecável, né? Porque é sempre pra cima que assim... Sim. Mas eu perdoo só ele porque o Dredd é muito bom. Ah, muito bom, muito bom. Não, e ele provavelmente ele liga pro agente dele e diz, ó, só quero fazer coisa nerd, só quero fazer coisa relacionada a quadrinhos. Pode não ser. Me bota em outra coisa, ele só faz isso, né? Senhor dos Anéis, Dredd, The Boys, que mais? O Thor. Ele entrou nesse nicho, né? Mas esse arco do pai dele não serviu para absolutamente nada, sabe? Foi só para quer humanizar mais o personagem, deixar ele menos durão, porque mostrar que ele tem mãe, tem pai. Mas até a relação dos dois é interessante, sim. Porque você percebe que o pai que ajudou a formar a personalidade do Butcher, né? Meu pai me bateu, olha como eu sou brabinho. Mas foi mal feito, né? Isso aí, não tá louco, mas se fuder, né, meu? O Atticus também apanhava do pai dele lá. Não, eu cansei de apanhar de vara de goiaba, sabe? E no mata o super-herói, cara. Apanhou do pai. Não, mas o Butcher também não mata, essa é a questão. Ele nem tem como, né? Ele nem matou. A cena que mais me deu raiva foi assim: tipo, o French ele foi lá e roubou um banco e ele matou um monte de super-herói. A gente fica sabendo disso porque a Mallory chega com um relatório pra falar isso. Aí, tipo, porra, meu, mostra então essa droga, tá ligado? Tipo, tem um ele matando um herói, mostra ele matando um herói. Aí, tipo, não. Essas dos relatórios aí já tá cansando. Ah, se fuder, ó, mano. O Dé comentou aqui de novo que ele gosta dos boys porque eles planejam as coisas e nada se resolve com o que eles planejam. Tudo é na base da sorte. Parece a vida, né? A vida. Ah, olha aí, aleatoriedades. Propósito do francês é ficar no pé da Kimiko. A Kimiko, eu gosto dessa personagem. É, Kimiko é um Wolverine, né? Pelo que a gente viu na última vez agora. Sim. Fator de cura, ela já tinha mostrado na primeira temporada, né? O Alisson HQ lembra do Carl Urban. Ah, aqui. Ele é o magro, é verdade. É o Bones. E o Dé coloca só pelo reencontro com o John Noble. Não pesquei, não. Desenha pra gente. Eu fiquei esperando pra ver se vocês complementavam alguma coisa pra lembrar, mas ninguém lembrou. Fiquei torcendo pra alguém de vocês aí. Travou aqui, ó. Caí, gente, foi mal aí. Conexão também. Beleza, gente. Então vamos encaminhar aqui pro final da nossa live veredito. Vamos pras notas. Estamos aí com 50 minutos de live. Vamos para as notas. Vamos lá. De 0 a 5. Nota de 0 a 5. E vale vírgula. Vale vírgula. Bom, vamos lá. Eu achei a temporada... Estou com um probleminha de luz aqui. Eu achei a temporada pior do que foi a primeira. Não gostei tanto. Mas ainda assim, eu me diverti assistindo. Gostei de alguns pontos da série, de alguns personagens. Acho que poderia ser mais explorado, poderia ser mais enxuto, ter coisas... mais bem explicadas, mais bem relacionadas, mas eu fico com 3. Eu acho que ela poderia, prometia muito, não cumpriu o que prometia, mas o background, a história que ela tem no entorno, consegue manter uma nota legal por ser divertido, por ser essa coisa corporativista, por ter elementos de crítica à sociedade que são ainda interessantes de serem tocados, principalmente nesse contexto de super-heróis. Eu acho que isso segura um pouco mais a série para mim. Então eu fico com nota 3. Beleza, Misael? Eu sei que a série tecnicamente ela é impecável, sabe? Tipo, eu acho que esse é um dos pontos a se dizer que é muito bem feita e ela tem orçamento para isso. Quando a gente compara, por exemplo, tecnicamente com Lovecraft Country, tu vê que Lovecraft faltou um orçamentinho ali para dar uma melhoradinha, uma polidinha nos efeitos, mas... Paralelamente, ao mesmo tempo que ela é altamente impecável em relação técnica, ela é vergonhosamente defeituosa e deficitosa, eu acho que eu poderia dizer, na parte narrativa. E apesar de todas as partes legais, apesar de tudo que ela apresenta, uma série me deixar entediado pela maior parte do tempo. E fazer episódios de mais de uma hora, onde eu tenho que, eu me obrigo a pular alguns pontos, porque eu sei que vão ser só enrolação, e eu não tava errado, porque depois eu realmente vi que era só enrolação aqueles momentos, mas eu não consigo perdoar isso, porque narrativamente ela precisa pelo menos ser bem estruturada, ela precisa ser coerente com aquilo que ela apresenta, e eu acho que ela teve muito furo de roteiro nessa temporada, muito furo de roteiro. O desenvolvimento dos personagens foi muito ruim, muito deficitário, não me apeguei a nenhum personagem, na verdade fiquei muito enraivado com eles, e ela terminou muito... Ela terminou sem evoluir nada, então a gente assistiu essas 8 horas e ela não evoluiu. Então, tu terminar da mesma forma como tu começou, é basicamente tu perder, tu teve esse tempo perdido. E perder tempo, principalmente hoje, que a gente tá nessa correria toda, porque tem tanta série pra assistir, tanta coisa pra assistir, eu não consigo perdoar. Eu vou dar ainda um 2, tá? Um 2 bem redondinho, assim. É, alto, hein? Tá alto, hein? Mas eu vou dar um 2, porque a parte do Seven ainda me promete alguma coisa. Agora, essa série tem mais uma temporada pra me mostrar que ela veio, porque... setup, 2 temporadas já de setup, eu não, já foi suficiente, ou ela começa a mostrar que veio, ou vou ser mais chato ainda nas próximas reviews. Parece que parece o J.J. Abrams, né, só joga mistério, mistério e não sabe resolver. Tá, e aí como é que tu vai resolver? Tipo, na próxima temporada, Oi, desculpa. Como? Aliás, o arquivo é pretexto lá do Esquadrão Suicida para a Viola Davis e o Bruce Wayne conversarem também. Olha a referência. Eu vou dar uma nota 13,5, que é a nota que eu dei lá no nosso review da Vigília. Eu me diverti com várias coisas, principalmente os 3 primeiros episódios. Eu achei que eles acertaram demais. Eles fizeram aquela campanha, como eu mencionei no início. Ó, voltou The Boys, é o nosso carro-chefe, vamos bombar essa coisa aqui, vai ter um sideshow aí para vocês assistirem depois, vai ter um spin-off, já tem a 3ª temporada, vai ter mais, talvez 5, talvez eles enrolem mais ainda, então acho que tem esse escopo Walking Dead aí rondando forte essa série. Mas eu me diverti nos 3 primeiros, aí... de me divertir no último de novo, então são 8 episódios, eu fiquei com a metade, então tá, 13,5 tá legal, tem cenas icônicas, tem cenas interessantes, tem aquela crítica que a gente gosta de ver, mas realmente o recheio deixou muito a desejar, assim. Chegou o momento que eu volto a informar aqui que eu parei o episódio e pensei, não tá acontecendo nada aqui, eles estão me enganando fortemente, porque não nada que tá acontecendo. Daí eles jogam uma cabeça explodindo no final para dizer, uau! Tá acontecendo alguma coisa, olha! Olha, você ficou até o final, você vê essa cabeça explodindo. Então, mais ou menos é isso. Mas eu gostei, 13,5, tá de bom tamanho aqui. Nossa média ficou 2.833333333. Tá, ficou acima de 2,5, então tá, passou de ano. Conseguiu chegar na 3ª temporada. Mas eu acho ali, que. Ali, ó. Eu acho que essa 3ª temporada com o Jesse Eccles prometeu uma coisa. A maçã. Eu gosto do Jesse Eccles, eu acho que ele é um baita de um ator e consegue manter. Ele manteve Supernatural aí por 15 temporadas, então acho que consegue segurar uma série. Vamos ver se ele é um super-herói, se ele é um vilão. Se não for uma piada fraca que nem essa do Shaun Ashmore nessa temporada, né? Exatamente. Mas acho que não, né? Acho que eles não fariam isso, que o cara é mais um cara, um ator mais conhecido e mais querido do povo, né? Mas vamos recuperar antes. Eu vou pedir também uma dica para cada um de vocês aí, para a galera assistir ou ler. E antes de entrar nessas dicas, vou ler os últimos comentários que a gente tem aqui do Alisson de novo. Vocês já assistiram Umbrella Academy, vocês diriam que é melhor? O que vocês podem dizer? Eu não vi a 2ª temporada, eu tô querendo ver, mas eu gostei bastante do 1º episódio, vamos ver. Eu não assisti nem a 1ª nem a 2ª. Acho que então, preciso botar em dia aí. Cabe a mim responder o Alisson aqui que a 2ª temporada é excelente, gostei, pra mim quase perfeita. A 1ª temporada tu vai demorar um pouco a engrenar na história, conhecer tudo, mas o visual é muito bom, a trilha sonora é muito boa, então... Eu acho que Umbrella ela fica assim, ó, um pouquinho na frente do The Boys. Um pouquinho na frente. Elas são séries diferentes, né? Uma é mais escrachada e outra tem um certo contexto, tem um contexto histórico, tem viagem no tempo, então são produtos bem diferentes. Então, eu acho que Umbrella fica um tantinho na frente. A Elisa Marreiro comentou aqui, filho do Pátria é mais forte que ele? Eu acho que sim. Ah, sim. O Pátria só machucou a Tempesta, já o filho dele acabou com ela. Ah, é. É. Então ele é muito mais forte, né? É verdade, a série não mostrou como... Porque custava mostrar, né? Exatamente, quando ele teve esse excesso de raiva, ele já tinha jogado o Homelander longe, né? Numa hora que ele estava segurando a mãe dele mais forte, e depois ele partiu a Stormfront no meio, né? Deixou sem braço, sem perna, falando alemão e tudo. Então, ele se mostrou forte e do bem, será? Não sei o que... Aquela moleque montou os The Boys vai fazer com ele, sabe? Vai esquecer. Deixa ele lá ficando malvado para virar um novo Homelander. Vou começar a dar surra de, como é que é, a varinha de goiaba nele aí para... foi, enfim. E o Dé explica a piada aí, ó. Reencontro que mencionei foi John Noble, Denethor e Carl Urban, Elmer. Verdade, era o pai dele, né? Era o pai dele. Não. O Elmer era de Rohan. Ele era um dos cavaleiros de Rohan. E o Denethor era o rei de Gondor. Não, o pai dele na série agora é do The Boys. Sim, isso. Então, entendi. A gente tinha falado que o Denethor era pai do Elmer. Fica muito. Falando tá errado. Eu ia comentar isso, realmente ele agora, se tu pensa na fisionomia, é o pai dele mesmo. Sim. Na série The Boys, né? Então tá, vamos às dicas. O que vocês trazem de dicas aí pra galera assistir, pra galera ler? Olha, eu tô até procurando o nome da série aqui, que eu esqueci, mas eu vou assistir assim que eu sair aqui da live. Que é uma série de zumbis russo. Cidade do Medo? Cidade dos Mortos? Cidade dos Mortos. Eu acho que essa aí eu vi. Eu vi que tá em alta na Netflix e eu escrevi ela sobre alguns dias. Eu fiquei interessado para ver, eu acho que... Eu não lembro de ter assistido uma série russa na minha vida. Eu acho que vai ser uma experiência interessante. O pessoal lá, zumbi tomando vodka e os caramba. Cidade dos Mortos, a série russa apocalíptica da Netflix. Beleza. Misael? Tá, eu tô tentando me decidir aqui qual que eu falo. Porque assim, é porque eu não posso também dizer. Eu queria recomendar um anime novo que tá estreando, que tá com uma animação muito boa, chamado Jujutsu no Kaisen. Só que. No Kaisen, eu acho que é. Mas o problema é que eu só vi um episódio até agora. Eu achei muito bem feito, mas eu não vou comentar mais até ouvir mais um pouquinho mais. Então vou deixar pra próxima vez. Vou recomendar que o pessoal assista Lovecraft Country. Quem não tá vendo ainda, é uma série maravilhosa. Tá sendo uma das melhores séries desse ano pra mim. Os primeiros 3 episódios ela ficou meio. Primeiro 4 episódios, assim, 4 episódios eu fiquei meio assim. Depois, cara, meu Deus do céu, melhores personagens, muito bem desenvolvidos, a história tá muito boa, a questão do racismo é muito bom ali, muito bem feito, e tá sendo um prazer fazer review dela episódio por episódio. Uma das poucas séries que me anima, que não tem tanta coisa ruim pra falar. Tá passando na HBO, quem não viu ainda, pra quem não sabe, conta a história, deixa eu tentar... É complicado, mas É maluco. Mas é uma história, assim, que envolve elementos do mundo do Lovecraft, mas não se aprofunda muito na questão lovecraftiana. Ela cria sua própria história, que é uma história um pouco Goonies, um pouco terror e um pouco... E principalmente, claro, tudo muito calcado na questão racial. E esse é o ponto forte dela, é que nem Watchmen, assim. Teve uma baita de uma exploração da questão racial e eu acho que quem não assistiu ainda, pelo amor de Deus, assista, é maravilhosa. As séries da HBO são sacanagem, né? Meio que ela sobe muito a régua, assim, sobe muito a régua perante os outros serviços de streaming, os outros canais. Então, série da HBO é difícil ser ruim. E eu gosto de Lovecraft, tá? Inclusive tá aqui a minha camisa. Tá vendo aí, ó. Tulo aí. Mas eu sei que também ele é um baita no racista desgraçado, mas... mas é legal, ele tá levando essa série nas costas, quer dizer, ele tá levando uns tapinhas, né, no tubo. É, mas eu gosto como eles falam também. Essa provocação é boa, né? É boa, e eles falam, inclusive, assim, tipo, a história não tem culpa, tá ligado? Tipo, do cara ser racista. O cara é racista, foda-se, a história não tem culpa disso acontecer. Sim. Então eu acho legal que eles não fizeram vamos dizer assim, negaram a história. Eles, não, a história existe, nós vamos usar ela de qualquer jeito, nós vamos arrumar essa questão racial que ele fazia. Então, eu acho que é interessante a ideia e tá muito boa. Eu tô ansioso pela season finale. Eu também. Tem mais dois episódios, né? Então, tá. É. Bacana, bacana. Também recomendo, mas vou puxar a brasa aqui para uma série brasileira, que é Bom Dia, Verônica, que me surpreendeu. Bem muito bacana. Boa. Muito bem boa. Legal. Um thriller como precisa ser, e um thriller brasileiro, acima de tudo, né? Porque a gente tem uma pegada muito envolvente de um serial killer que se envolve com mulheres, ele copta essas mulheres a partir da própria esposa. Então a gente tem ali o Du Moscovitz me surpreendendo demais no papel dele, porque ele faz esse serial killer e ele deixa muita coisa na nossa mente, assim, porque ele não fala, né? Ele fica assim em silêncio, tu só vê o trejeito dele. E a própria Camila Morgado, que é um monstro na atuação, aqui, uma das melhores atrizes do Brasil, que faz essa mulher dele, né? É protagonizado pela Taina Miller, que vive lá, uma meio que Jessica Jones brasileira também, uma escrivã de polícia civil. E, cara, me surpreendi demais, me envolvi demais. Em certos momentos da série, eu queria até pausar para não continuar. E até torcia para que eles não mostrassem graficamente as determinadas torturas, determinadas maldades que ele poderia fazer com as mulheres. Então, eles constroem muito bem essa tensão, essa questão de sugestão, de tu ficar imaginando o que ele fez. Então, eu acho que funcionou demais. Bom dia, Verônica, a minha indicação aí para a galera que se... E tem uma entrevista com o autor aqui no canal, então você pode também curtir essa entrevista aqui. Ficou a gente legal. Entrevistou o Rafael Montes, que é o criador da série, também, e ele e a Ilana Casoy fizeram um livro, né, que deram origem à obra, e ele estava falando que quando ele apresentou esse projeto para a Netflix não sabia que era ele que tinha produzido. Sim, o livro. Ele deu um migué, né? Ele disse que como ele assinou como um pseudônimo nesse livro, André Kilmore, ele chegou e eles convidaram ele para propor um projeto. Ele foi lá, vamos adaptar esse livro aqui da Ilana Casoy e tal, da Andrea Kilmore, né? Uhum. E era ele. Foi muito boa essa história, muito boa. Ele conta na entrevista, verdade. Teve uma aproximação muito maior dele com a série, né? Um carinho muito maior. E ele é um bom roteirista, ele já fez coisas na Globo lá bem interessantes. E Bom Dia, Verônica me surpreendeu. Acho que é uma das melhores séries brasileiras que está na Netflix, assim. Coisa mais linda, né? Tá bem bacana. Sintonia eu gosto bastante também. Sintonia é bom. O Irmandade eu gostei também. Então tem coisas legais. Vamos atualizar então os últimos comentários. O Antônio Henrique aqui. Entregaram a série e estragaram completamente a alma de alguns personagens. O Bruto Bonzinho, ele não gostou. O que mais ele botou? The Boys, segunda temporada inteira, parece que os caras não tem neurônio, uma solução absurda. E a temporada da chantagem. Irritou bastante. Tudo se resolve na chantagem. Deixa eu só comentar uma coisa. Eu recomendei Lovecraft Country, mas eu quero recomendar também rapidinho só. Agora, segunda-feira, vai estrear na Netflix One Piece, dublado em português pela primeira vez na história. Então, quem não assistiu ainda, assista. É um mangá mais vendido de todos os tempos. Eu sou muito fã, e lembrei agora porque eu vi uma versão, acabei de ver que saiu um trechinho dublado ali, e tava muito boa a dublagem, então é a oportunidade do pessoal ver pelo menos a primeira temporada ali, são em torno de 50 episódios. A dublagem brasileira sempre se destacando, né, cara? Sempre, principalmente em anime. Nossa, em anime é uma coisa do caralho, assim, muito bom. Muito bom mesmo. Vale a menção, já que estão comentando da dublagem, eu tô assistindo Cobra Kai dublado e é muito bom. Muito bom. Vale, recomendo. A voz do Loirão é excelente. Cara, a gente quando... Geralmente a gente assiste legendado e tal, e a gente perde muita coisa de dublado, porque muita gente assiste dublado. E as dublagens conseguem trazer uma característica do Brasil para a série, sabe? São gírias, são situações que só acontecem aqui e que só a dublagem consegue encaixar dentro do contexto da série sem perder a conexão, né, o nexo das frases e tal. Então, vale muito a pena assistir coisas dubladas, porque é interessante pescar essa cultura brasileira pensada ali na Netflix. Ou na Amazon Prime também tem coisas. É verdade, é verdade. É isso, temos um programa. Agradeço imensamente aos nossos convidados, o Misael Lima, do SideQuest, e Felipe Hoffman, do canal Audicede. Por favor, comentem aí com a galera onde é que vocês podem ser encontrados na internet. Segue a gente lá em audiceia.com, né? Na verdade, o nosso site é audiceia.com. No Instagram é Audiceia, também no Twitter, no Facebook, conversa com a gente. Tem podcast toda segunda-feira. Toda quinta-feira a gente está na Rádio Band News FM Espírito Santo, falando de cinema, falando de séries. Tem reviews lá no site, tem críticas, tem coisas de games, séries, enfim, tem um conteúdo bem completinho. Só seguir a gente lá, é audiceia.com e audiceia no Instagram também. Nós somos o canal SideQuest, a gente tem um canal no YouTube, SideQuest_SQ. A gente faz reviews de séries, filmes, alguma coisa de anime de vez em quando, porque a gente acaba deixando passagem, acaba assistindo e acaba não fazendo review deles, mas a gente assiste bastante anime, então a gente fala de vez em quando deles. Games também, eu sou setorista da Nintendo no Vigília Nerd, na Vigília Nerd. Ah, Vigília. Exatamente. Mas a gente tá fazendo reviews, tava fazendo de toda semana de The Boys, a gente tá fazendo toda semana de Lovecraft Country, e a gente vai largar agora, nos próximos dias, a review completa de Mansão Bly, que a gente já assistiu também, e tem bastante. Fica de recomendação, né? Inclusive. Inclusive, pra quem quiser assistir ainda, tá estreando aí, é uma boa série pra assistir esse final de semana. Isso aí. Beleza, ficamos por aqui, agradeço a todos que nos acompanharam nessa live e que estão nos escutando aí no podcast. Não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho e seguir a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para. Falou! A Vigília Nerd tem o apoio dos seguintes participantes: Rodrigo de Oliveira, Carlos Monteiro, Paulo Francisco, Fabiano Probst, Robert Zanotto Guerra, Camila Hoffman, Leonardo Diego Pacheco, Jéssica Caminha Coferri e Liane Mosman. Participe de promoções exclusivas, receba brindes e ainda seja um membro VIP do nosso grupo exclusivo no Telegram. Acesse apoia.se/vigilianerd e escolha a sua modalidade preferida. Nosso agradecimento a todos os participantes e a você que nos escutou até aqui. Até a próxima e lembre-se que a Vigília não para. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.